301 informam que o tráfego reportou a presença de um gato no setor. Livre acionamento, confirme com a equipe de solo se tem condições de iniciar com segurança. Está autorizado o acionamento do checão, mesmo. Copia 6259. Oxana 6259, Guarulhos, aprovado nível 380, via peso Luno 0, bridge, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda bridge, transponder 5022, controle 120.80. Sente, autorizado Guarulhos, nível 380. Informe Luno 0, bridge, posso conforme, decoda 10, da Euleda, bridge. 5022, transponder, 128, pós-decolagem, 6259. Chame 6259, cotejamento correto, chame pronto. Ciente, 6259. Paulo, volume 01, está iniciando, pushback. Ok, ciente. O 03 autorizado a final no 0. Autorizado a final no 0, 3603. Salvador 103567, na Arcos. 3567, TAM, sobe e mantém nível de voo 360, vigilância radar. Vigilância 360. Estabilizado no localizador, TAM 3603. TAM 3603, complete final, chame turno 86. 86. Torre Salvador, TAM 3603, transfere estabilizado no ILS 10. 3603, eu tô no visual, reporta marcador externo para autorização do pouso. Reportarei. Salvo Gol no 601 para o táxi, 182 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, altera Campinas. Gol no 601, táxi via Índia, ponto espera, chame a torre no 186, ajuste no 019. Via Índia, ponto espera, torre 186, 1019, ajuste, Gol no 601. Afirmativo. Quando eu consegui no com o mesmo, é, confirmando, seria pro de UNEP. Livre pouso na 10, o vento é de 1,8, 0 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, obrigado. 3603. Power goal 1601, holding point runway 10 ready. After traps on final, line up and wait, runway 10, go 1601. After landing traps, line up and wait, runway 10, go 1601. Horários 10:15:23. Trip 5-4 no 5. Ok, controle. Mantendo no 4-0 como decimal, muito obrigado. Chame o controle Léo 201. 201, boa noite. Boa noite. 3567, para o Elefa. Autorizado. Salvador, muito boa noite, Altan 3603. Altan 3603, táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, Altan 3603. A 601 não tem nível de decolagem da 10, o vento é de 1,8 graus com 9 nós. Se você tem call from 810, go 1601. I'm sorry, sir. No problem. 59, livre acionamento, chame para o táxi. How much? Salvador, Otan 3897, puxa para acionamento, sua porção 10. Otan 3897, aguarde, será o número 2 no setor. Aguardando, na sua escuta 3897, não. Decolou 3 airborne at 31, contact approach 120, decimal 8. 1208, go 1601. Go departure, go 1601, airborne, that's 1700 feet. Go 1601, radar contact, climb to flight level 360, radar civilis. Radar climb level 360, go 1601. Salvador, voo 940, chamou O autorização de tráfego sem resposta, 121.19. Já possui a nossa autorização? 1219, comandante, por gentileza. Salvador, é o Gol 940, já possui a nossa autorização? Afirma, um minuto para a cópia. Guardamos. Chame 6259 na escuta. Na escuta do solo. Já iniciou o pushback, problema com o pessoal do finger. Ah, ok, ciente. 18-6-1-2-7-3, CJ, obrigado. Mais. 0, copia. Copia. Cono 940, Guarulhos, aprovado nível 360, rota via Pêsulo 10, bridge, Pêsulo 6, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda, bridge, curva direita. Transponder 5043, controle 120.80, Cotege. Transponder. Volo 940, transponde 5043, Cotege. Positivo, 360 para Guarulhos, decolagem com voo direita da Euleda depois de bridge. Uniforme Zulu 10, seria até bridge, depois uniforme Zulu 6 e depois conforme o plano. Controle de saída 69.5, transponde 5043. Bono 940, frequência do controle Salvador 120.80. Ah, desculpa, 120.80. O resto confere? Bono 940, cotejamento correto, chame pronto, remota. É, amaremos, é, também com mudança, estamos no 3, ok? Houve uma mudança aí de última hora aí, e estamos no finger número 3. Ok, ciente, Bono 940. Está com o Oxalé 6259, está com Uno, Uno 3, POB, autonomia de 4 horas e 10, alterna já. Gente, Oxalé 6259, táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajuste no 019. 019, pelo Pátio Índia, ponto de espera, Oxalé 6259. Está 3897, livre acionamento, chame para o táxi, porta 10. Autorizado, chamada para o táxi, está 3897. Paulo, boa noite, gol 1567. Gol 567, informação em curso Vitor, copia? Temos a Vitor, por gentileza, copia. Polo 567, Brasília, aprovado nível 360, via pêndulo 17. Decolada pista 10, corrigindo, curva direita, perfil de saída arbórea Lefa, transponder 5026, controle 120, decimal 80. Polo 567, autorizado Brasília, nível 360, via pêndulo 17. A decola da 190 com curva direita na Arbor Elefa 5026, controle 1208, gol 1567. Ono 567, cotejamento correto, chame pronto. Santa Maria. Paulo Salvador, o gol 1273, está livrando. Ono 273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette, 1273. Ono 776, identifique, chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 050. 050 na Mari, 776. Zoa 601, contact Recife Sena, frequency 125.1, it's a neighbor 133.25. 1251, it's a neighbor 133.25, go 1601, thank you. Sempre! Antes da Juliette, 1273. 1273, Juliette, portão 01. Portão 01, 1273. Para o táxi 3897, o PAV 224, 3 horas e 55, alternando o galeão. 3897, confirmando o B, alternado. Relativo, o PAV 224 e alternando o galeão com 3 horas e 55 de autonomia. Juno Índia, ponto de espera, chame 2986, ajuste no 019. Ajuste no 019, autorizado, pátio Juno Índia, ponto de espera da Juno 0, com a torre 18, 6, 2, 3, 2, 9. Juliana, é 6259. 6259, tem livre decolagem da 10, o vento é de 1,40 graus com 11 nós. Decolagem da 1,0 para a nossa, né, 6259. Ali mantenha no 0, TAN 3897. Ali mantenha no 0, TAN 3897. Gol no 567, segue acionamento. Gate 2. Ok, gol no 567. Livre acionamento, chame para o táxi portão 02. Trabalhamos no táxi, 567. É 6259. É 6259, contato radar, suba para o nível 380. Autorizado o Leda. Direto Leda para o 380, 6259. Decola da 10 autorizado, vento atino 30 graus com 129. Decolar os 45 contra 120 decimal 8. 08. Doutor, boa noite, eu tava 3897, decolando a Dayão. 3897, contato radar. Sobe, mantém nível de voo 340, vigilância. É, resistência 340. Para 776 da Gol, livre descida para 2000 pés, 1019 autorizada final. Ok, 2019, autorizado LS com 1776. carga dona pro 976? Duro, autorizado. Certo. Taxigol 1567, 137 a bordo, 3h49, alternação Gomes. Taxigol 1567, Índia, ponte espera, chame a turno no 86, chama 019. Ok, via Índia, 186, 1019, Gol 1567, obrigado. Sigma 7, a linha da colapsa 10, o vento é de 1950 graus com 109. 59 foi bridge. 7, vou abrir de 6259. Opa. 259, chama o centro Recife, frequência 1251 e antenado 13325. 1251, 13325, Washington 6259. 197? Afirmo, por gentileza, o 360 para Galeão. Eu tenho 380 aprovado, copia? Copia. Tá 3197, Galeão aprovado, nível 380, via peso 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE, da Bridge, curva direita. Transponder 5051, no controle 120, decimal 80. Tá 3197, tá autorizado Galeão, nível 380, peso 10, até SMAP, saída da EOLE, da